retorno 966 da Bell Vectors da Duna. Totalmente visual com cravo, Max Serra Golf. Max Serra Golf, chame torre, 1895. 1895. Oi, Salvador, Papa Romeo, Max Serra Golf, 1500. Passou parede na toda rotatória. Autoriza direto ao final da 17. Afirmativo, agilizando manobras, autorizado final da 17. Vento 160 graus, 109, chame com 3 checados. Autorizado. Tá, passar trabalho de fase, tá mais Serra Golf, vai passar na cortiça para agilizar ali visual com o Golf, tá próximo do externo. Ok, afirmativo, sim. Azul 5002, desça para 3, meu pai, ajuste no 014. Chené 6315, decolado aos 37, chame o controle, 1935. 1935, Chené 6315. Bastante pássaro ali na cima da pista, ali na decolagem. Próxima interseção, a penúltima interseção ali. Eu entendi que tem pássaros na vertical do campo ou sobre a pista mesmo? Sobre a pista, próxima, penúltima interseção ali. Próxima foto, ok, gráfico, mas já estão, os pássaros estão dentro da pista mesmo ou na área gramada? Estão em cima, amigão. Cima ali na asfalto. Ok, chama o controle, bom voo. Obrigado. Controle, muito boa tarde, o 6315 decolou na sua escuta. O Chené 6315, boa tarde, contato Renan César da El, submantém nível de voo 360. 360, o Chené 6315. Gol 966, complete a aproximação, chame torre, 1895. 1895, gol 996, boa tarde. Olá. Jet Bravo Delta, Sérgio, Porto Paripe. Azul 5002, desça para 2000 pés, ajuste no 014, autorizada a final de essa, posta habilitada. Desce a 2000 pés, ajuste no 014, autorizado ILS, chama estabilizado, 5002. Do ILS. Manchester, X-Ray da 190, baixar travado, campo a vista. Ciente, gol 1966, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento no 40 graus, 129. Fique atento a pássaros na final e próximo à lateral da pista, hein? Ciente, pássaros na proximidade do final da pista e o gol 966 livre pouso. Mike Serra Golf no solo aos 4 no pátio 4 ou bata? Ok, autorizado backtrack, táxi até a bata na minha escuta, Mike Serra Golf. Este plano de 1715, centro Recife, não tem ele. E pra mim aqui tá sem o transponder. Ou seja, tem o horário, a rota, a aeronave, velocidade, a rota, nível, porém não tem o transponder. Quando foi consultar o centro Recife, ele não tem o seu plano. E aí eu estou observando aqui também que foi feito um ADLA pela companhia para 1955, Salvador Petrolina 1955. Verifique com a sua companhia o que, que aconteceu e tente me informar que o centro Recife foi consultar também. Request taxi with 99 souls on board, alternating Natal, 3 hours and 40 minutes. Taxi approved, turn around to your left, April 1 via Indian Alpha, and rolling point tower 118.35. 118.95, bye bye. Taxi via April 1, Indian Alpha, rolling point 18.95, for Shannon 6142, bye bye. Bye bye. Gol no 097, boa tarde, essa notificação, desça para 4 mil pés, ajuste no 094. Azul 5002, estabilizado? Estabilizado no IF, Azul 5002. CS, contato de aproximação, chame torre 1895. Torre 1895, Azul 5002. Está livre, gol 1097. Na final pista 10. Azul 5002, ciente número 2. Continua a aproximação agora de pista livre. Fica atento a pássaros na final e possivelmente na lateral da pista aqui, 1028. Gente, prosseguindo na aproximação, aguardando pista livre, 5002. Gol no 397, autorizado para São Paulo, Congonhas, nível 360, via Pesulo 0, Bridge, Pesulo 6, Bravo Hotel Zulu, direto Trive. Decola da pista 10, curva direita, saída da El Leda, após Bridge. Controle 120, 119.35, torre 118.95, transponder 5590. O Xené 6315, chame Centro Recife, frequência 133.25, alterne 1251. 6315, câmera presente, Recife 12325, 1251. Boa tarde, obrigado. 13325, Xené 6315. Primária 13325, 6315. Autorizado pouso, pista 10, Azul 5002. O 050. Tá 3154, tá o número 2 na aproximação. Mantenha inicialmente Mário. Juliette Bravo Delta, eu vou na proa da rotatória, reporte visual com campo. Proa da rotatória, vai reportar visual com campo. VIP 5490. O centro já fez uma verificação e confirma que o seu novo horário de hoje é 19h55 através de uma DLA que foi divulgada e foi solicitada pela companhia. esse horário de 1755 ele não tem não. Ilhéus 220 autorizado com o plano Yankee, cancela em Leda, prosseguindo em condições visuais para Ilhéus, no nível 065, a descida em coordenação com o controle Salvador, ou controle Ilhéus. Controle Salvador 119.35, torre 18.95, transponder 5555. Interferência na comunicação do senhor, que por favor, 220, copiei, 935 com a saída, 295 com a torre, 555 no responder, só o meio da autorização para um pouquinho. Repito sim, nível 220 para Ilhéus, é um plano Yankee, pode considerar previsão de cancelamento na posição Leda, onde solicita e coordena a descida para o nível 065 com o controle Salvador ou controle Ilhéus. Controle Salvador 199.35, torre 118.95. São dois, são planilhagem, 220 para Ilhéus. Considera o funcionamento na posição Leda, 705. Coordenação com controle ou Salvador ou Ilhéus. 935 Salvador, 295 14, 55 no transporte. Posição é a 9, é o gol 1907. Correto. Chame para o posicionamento. Obrigado, Joaquim. Livre ingresso, posição 03 do Pátio 1. Montana 61, 42, airborne at 48, contact us over the departure 119.35. 1935, 6442, bye bye. Bye bye, som. Direto Bravo Delta, check, trem livre pouso, pichono 7, o vento de 140 graus, 109. Livre pouso 7, baixou outra voz, direto Bravo Delta. Você faz de Pouca departure. Você faz de Pouca, 642 NTS, to fly Aracaju, please. Stand by, maintain departure, Oceania 6142. Stand by, 6142. 1097, desça para 3006. Decoração para final do LS, cabeceira 10, complete curva esquerda agora para a 200. Volta de distância para o localizador. Papa Tango Juliette, que é belo que quilo para seguir. Gente, repasse para o lançamento Juliette, que é daqui. 3154, confirme a velocidade. 2509. Segunda para 210. O quilo que vai ser manter a posição. Teste Bravo Delta, após pouso aí, passa a intercessão para levar pro o quilo que vai ser regressar aí. Consciente. Tá Central 3154, desça para 4000 pés, que é 0 no 0 no 4. 1000 pés, decola da pista 17, curva direita, corredor axé, caixa pregos, controle 119 decimal 35, torre 118 decimal 95, transponda 0153. A transmissão tá ruim, viu, Kilo Romeu? Acho que cheque a transmissão, por favor. 4x4, protege. 052, vou estacionar para frequência livre. 4, boa tarde, Delta, prossiga no retorno a Salvador, que é negar no 0 no 4, reporte farol de Itapuã. Vamos no 0 na 7, decimal 3, para 2 mil pés. 2.097. São 3154, reduzindo 180. 180, São 3154. Manda bom, minha porta pessoal. Número 2 na aproximação, mantenha presente para o limite ao localizador. Sempre está nós, mantendo a prole, vinte a lote, sempre junto. Sim, né? Bomba 796, vinte da Unisque, boa tarde. Channel 6142, contact Recife Century 126 decimal 85, so neighbor 125 decimal 45. 16 85 12545 with Recife 6142 right. Vamos 097, tem referências com direção no terreno para descer até 1700 pés. Da 1700 ou 097? Sim, referências com terreno autorizado descer até 1700 pés ou no 097. Sete para o localizador, esquerda 160, resposta brisada. 160, reportará com o 097. Quilo Quebec Serra, mantenha a reacera, me escuta, mil pés, Quilo Quebec Serra. Será? Então, 3154, desça para 3 mil pés. 3 mil pés, tá, 3154. Então, 3154 para o localizador, direita 050, reposta estabilizada, autorizada descida até 2 mil pés. Direita 050, desce para 2 mil, autorizada em LR, tá? 3154. 0097, completa a aproximação, torre agora 1895. 2895, tá legal. Autorizado o pouso, vento no 50 graus, 12 horas. 50 com 12, livre pouso. Luz direto para Barbacena. Decola da 1-0, curva direita, saída da El, Leda, pós-bridge. Controle 1-9, decimal 3-5, torre 1-8, decimal 5, transponda 5-5-6-0. Gente, então 3-6-0 para o Galeão. Decola na Dael, Leda, depois Brit, com curva direita, o controle 1-9-3-5, eu tô em 1-9-8-9-5, transponder 5-5-6-0, o gol 1-9-7-9-6. Correto, chamo pronto para acionar. Autorizando o táxi para ingresso. 4462, estando identificação, desça para nível 050, chegada a Mari, QNH 10014. Uhum. 3154, completa aproximação, torre 118, decimal 95. 1895, 3154, boa tarde. Bom. Chanel 6314, desça para 2010, autorizado LS, foi reporte final estabilizado. Total estabilizado, 2000, 6314. Grato. 3154, continua a aproximação, vai de pista livre. Guarda. Quilo Romeu Alfa, autorizado, ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceira no 7. Prossiga, Serra November Papapá. Autorizado a frequência nenhum tráfego, o setor informando. Salvador, boa tarde, bom 097, livramento. Livre táxi, até antes da Juliette. Antes da Juliette, foi chamar. Tá livre, livre o pouso, 150 com 10. 3154. Tá 3154. Para que os pés confirmem que é legal no 0 ou 4. Localizador Xanear, 6314. Xanear 6314, contato de aproximação, estou indo no 895. 1895, grato. Barra Meio, VU, Alfa, Juliette, prossiga. 4. Salvador, com 1884, boa tarde, qual é isso? Autorização Aracaju. 1884, aguarde conta. 3490, prossiga. Gente, autorizado Petrolina, nível 200, direto para Patango Lima. Decola da pista 1-0, curva à direita, saída Mono para direto Petrolina. Controle 1-9-35, estou ouvindo 8-95, transponda 5572. O Kilo Romeo está decolado aos 03, chame o controle em 1935. Autorizado, chamo tanto pro táxi. Vai continuar no táxi 1097. Ou 1097. Aguarde para prosseguir no táxi. Papá Romeu, Zulu, Alfa, Juliette, prossiga. Patango Kilo Romeo Oscar, me escuta? 1-0, chame pronto pro táxi. Paulo, boa tarde, na hora. Posição 9, puxa, será. Agora a autorização. Mantém na posição, 9-0-7. Mantenha a posição antes da Juliette, tá? 3154. Partiu. Gol 1097, mantém a posição. Tá mantendo. Confirma qual a posição de partimento? 1-0. Lander, zero está? Ok. Toda presente, curva esquerda, mantendo a separação visual deste tráfego. Curva esquerda para cruzar a final do 1-0. E chame girando base pela direita da 1-7. Mike, é com Deus. Salvador. Guarde cópia. Trip 5241. De controle. Leão, 4 horas. Quatro no solo 06, no solo 21-9, ali, tá? 21-9, grata. Mike Eco Delta, autorizado o pouso na pista no 7, vento 170 com 13 nós, chame no solo. Entra aí, pousa no 7, escuta lá no solo, Mike. Táxi até a saída do pátio 3, vai seguir o Boeing 737 da Gol, trip 5490. ainda seguirá a aeronave Gol, 25494. Salvador, chame a 6314. O Chané 6314? Positivo, senhor, tá na alta. Livre táxi até a da Juliette, o Chané 6314. Aguarde instruções para ingresso. Zulu Alfa Juliette já está já fora da terminal Salvador, ou Zulu Alfa Juliette. Qual foi a altitude que você vai conseguir do Vitória da Conquista? Não, aguarde. Gol 1097, após a passagem do Boeing da companhia, livre ingresso, posição 10 do Pationo. 1097. Salvador 1884, já tem a sua autorização? Ainda não, só os testes. Mas vai dar conta dos backs também. Teste. Trip 5490 mantém a posição no, na saída do pad 3. Manterá a posição, trip 5490. TAM 3154, livre ingresso, posição 05 do pad 1. Positivo ingresso para a posição 05, 3154. Tango Dia Bravo, na Enrimar, guarde cota, número 3. O Chanel 6314, mantém a posição antes da taxiway Juliette, de passagem ATR 72 da trip à sua esquerda e após prossiga no táxi para o portão 08. Certo, para deixar o colega da trip passar, segue para 08, 034. Gol 9075, portão 09. Coordene com a equipe de solo para realizar o pushback e chamar pronto para o táxi. Vamos levantar, 075. Azul 4462, complete a aproximação, torre 1 noite, decimal 95. 1895, azul 4462. Via Golf 677, saída Puca, transição Caju, curva esquerda, controle 119.35, torre 18.95, transponda 5562. 2 Caju, aproximação, agora de pista livre. Guarda pista livre, 4462. Transponder 1884, posição número 4. Posição número 4, ciente, aguarde por posicionamento. Trip para céu, 90, pode continuar o táxi? Confirme. O trip 5490, pode reiniciar o táxi? É autorizado, até o ponto de espera do 10, transferência. Ponto de espera, transferência, 5490. 35, obrigado, 397, agora. Azul 4462, cheque bem? Baixar para baixo. Ok, livre pouso, pistola 0, vento 180 graus, 139. Livre pouso, 90, 4462. Desculpa, valeu, 360, saída da EL. 360, terceira da EL. Autoriza, apoio de brinde, gol 397. Autorizado, Leda. Leda, gol 397. Trip 5241, autorizado Vitória da Conquista, NI 200 direto, decola da pista 10, curva direita, saída Arbor, após Arbor direto Conquista. Controle 119.35, torre 118.95, transponda 5567. Chama o Tango de Abravo. Índia Bravo, voo local Enrimar, 500 pés, do litoral sul de Salvador, decola na Enrimar com proa 180, cruzando o prolongamento da pista 1735, após curva direita do corredor Axé. Controle 1-1-9-35, torre 1-8-95, transponda 0137. Papa Romeu Tango Índia Bravo. Planejamento correto, aguarde de coordenação com controle. Táxi Gol 9075, temos 81 a bordo, 2h50, Salvador. Azul 4462, no solo aos 12, solo 21, decimal 9. Meu Tango Índia Bravo. Com vento, qual que foi o vento? Na... Qual o vento? Agora está 140 com 13. Tá. Calma aí. O trip 5490, livre de decolar, vento 1,50 graus, 1,2 nós. Então decola na Enrimar, com proa noroeste, para posterior sobrevoo na ilha de Itaparica. Pessoas a bordo? 03 a bordo. Ciente, transfira para a torre 1-8-95 até o regresso. Papa Romeu Tango Índia Bravo. Trip 5627. Ainda não tem o seu plano de voo. 19075, Salvador, prossiga agora. 12h50, Salvador. Alternando Salvador. Líder táxi, ponto de espera 1-0, voo 9075. Líder táxi, ponto de espera 1-0, voo 9075. Solo do 4462. Azul 4462, mantém posição antes da Juliette. Controle Salvador, boa tarde, trip 5490. Ingresso agora à esquerda, quilo, portão 08, parte 3, azul 4462. Ramon, quando possível direto o destino, agradeceria muito a senhora. Gente, inicialmente autorizado pela de Momo, aguarde direto. Ciente, aguardando. Decolar, está presente com proa noroeste, o vento em Salvador no aeródromo, 150 graus, 11 nós. O altímetro também no aeródromo, no 014. Entendi que já está fora do solo, isso? Ok, ciente. Aguarde transferência. Aguardando transferência, até me dar abraço. Eu vou no setor informar, frequência livre. Então, Índia Bravo chama o controle. Em 1935, decolado aos 15. 1935, Índia Bravo. Controle, boa tarde. Alfa Paulo, Índia Bravo. Índia Bravo, siga o controle. Decolado, sala da Enrimar, está mantendo o setor Wish. Vai com o aí de Itaparica, coordenou o Tango Índia Bravo. A gente vai fazer um sobrevoo sobre a ilha, confira intenções. A extensão inteira da ilha de Itaparica, senhora. Gente, está ciente de paraquedismo na ilha? Não, eu estou ciente, tá, deve ter até uma inquis. Estou ciente da região. Estão ainda bravo, prossiga para a ilha na minha escuta, informo que nós vamos 014. A ciência, estamos ainda bravo. Espera lá no 0, pronto. O 9075, 175, autorizado a alinhar e decolar, vento 180 graus, 11 nós. Decola 190, vou na 07. 08 do Pátio 3. Mudou aqui pra mim agora, pra 04 do Pátio 3. Tava 8, mudou. Nesse intervalo que a gente falou aí, houve a mudança. Posição 04 do Pátio 3 agora. Gente, caso não consiga, pode prosseguir em frente e fazer o contorno pela direita e ingressar naquilo novamente. Reiterando, ok, tá iniciado, 0, gol, 0, 7. Ok, a subida é da El até a posição Leda, e após Leda e Ilhéus, ok? Ok, obrigado. Me chame 199, decimal 35. Para o Pátio de Bono 884, 89 a bordo, 2 horas, Salvador. Vive táxi, ponto de espera na 0. Direita, ponto para dar 0184. Tô, Sierra Bravo, Papa Lima. 7-5-4-9-0. Do controle, chame na frequência 1219, ok? Foi pro 9075, senhor? Afirmativo. O decolar 19, chame rapidamente na frequência 1219. 219, 9075. Salvador, muito boa tarde, eu vou na 075. Vou na 075, contato radar na decolagem, sai da Dael, fica para o nível 220. Dael 220, vou na 075. Salvador, vou na 884, boa tarde. O gol 1884, livre alinhar e decolar, vento 180 graus, 11 nós. Provavelmente decolar, estão no 0, gol 1884. O gol 9075, se tiver condições, é por ser que se fizesse uma chamada no solo de Salvador 219. A gente fez a chamada lá, não conseguiu o contato, 9075. Você poderia tentar novamente? Ah, não temos tráfego no setor sudoeste da terminal na sua subida. Fala, Salvador, eu vou 9075. Gol 9075, é o solo. Ok, Ana. É o que decolou agora há pouco. Afirmativo. Positivo, é que só eu ouvi, eu sou informando pra torre que não havia recebido a saída. E pelo que eu me lembro, se eu não se lembra não, eu paguei um plano Yankee, paguei autorização e com cancelamento em Ilhéus, em Leda, na posição Leda. e coordenar com o controle Salvador ou o controle Ilhéus para descer ao nível 065. Não tá lembrado disso não? Eu tô lembrado sim, eu não tô entendendo porque que você tá me fazendo essa pergunta. Inclusive você pediu para eu chamar o solo depois para decolar. Certo, eu tô fazendo a pergunta porque o senhor, quando estava aqui próximo à decolagem, informou não ter recebido a saída. Exatamente, eu informei não ter recebido a saída. Eu informei a torre que ia decolar para o lado direito, ele falou, conforme a saída paga. Você não me pagou a saída da EL, LEDA, WS nenhuma. Você só falou que era um plano Yankee e na posição LEDA para eu reportar o cancelamento ou com o controle Salvador ou com o controle Ilhéus. Eu não entendi que... Eu não tô vendo uma saída escrito LEDA. Tô vendo da EL, LEDA, WS. Ah, tudo bem, não é o momento, eu vou deixar o senhor voar aí, não é o momento de eu ficar questionado. Até logo. Também acho. Bom feriado pra todos aí, até a próxima. Tá passando 1900, vou no 075, ou 9075. Gente, autorizado, estou subindo até o 220. Vira 220, vou no 9075. Estou Salvador, voo 1884, boa tarde. Boa tarde, 1884, contato radar na decolagem, saiu da FUCA, fuga para o nível 230. 230 na FUCA, voo 1884. Salve, boa tarde, estou na 662, gente da Whisky 360, Brasília. Confirme o número do voo. É o 6321. 6321 para Brasília, guarda de costa. Costa 6321. Gol no 796. Gol no 796. Escuta o gol no 796. É, confirmando já havia copiado. Positivo, 360 pro Galeão, Nadael, Leda, Bridge, 5560. Confere, chama pronto para acionar. Vai chamar o 796. Oceaner 6321, autorizado Brasília, nível de voo 320, via peso 17, apino, decola da pista 10, curva direita, saída da EL, confirmo, saída Arbor, transição Elefa. Arbor, transição Elefa. Controle 1-9-35, torre 1-8-95, transponder 5003. Autorizado então, 360 Salvador, com a nota do plano, peso 17, decola no 0, curva direita, árvore elefa, 10935 controle, 10895 a torre, 5005 transponder, Oceaner 6321. Correto, já pronto para acionamento. Tá bom, obrigado. Gol 9075, chame centro Recife 13325, alterno 1251. 3325251, boa tarde, gol 9075. Boa tarde, gol 1. Gol no 960, desça para 3000 pés, que é melhor no 014. 7. Autorizado Aracaju, nível 190 via Golf 677. Saída Puca, transição Caju. Controle 119.35, torre 18.95, transponder 5091. Chamo pronto para acionar. Gol 1884, chame Recife 2685, ao termo 2545. 2685-24, confirmou? A secundária 1245. 1245, obrigado, modo bem, boa tarde. Bom dia, boa tarde, vovô. Gol 960, vista para 2000 pés, autorizado LS-7, reporte final estabilizado. Autorizado ali, até que foi estabilizado. Passaremos. 35490, chame centro Recife, 2685, alterno 2545. Puxa, né, 6321, no portão 02, autorizado, chame para o táxi. Tati 3, autorizado, chame para o táxi. Complete aproximação, chama a torre, 1895. Uno, confirma a frequência? 1895. 1895, 1620, boa. Boa. Oi, Salvador, boa tarde, 1620. Reporte passando externo. Reporte Aragona, 620. 390 para Campina Grande, está ciente da UIS. Azul 4131, Campina, rebate com a Rosa. Foi o Azul 4131, chamou? Negativo, foi o 966 para Campina Grande. Aragona 966. Para Campina Grande, autorizado nível 370. Aguarde a continuação da cópia. 370, aguarda. Bom, 620, passando, externo, baixado, travado. 1620, autorizado pouso, vento 170 graus, 1-0. Autorizado pouso, 1620. 7-0, via Pesulo 1-0, Neuma após direto, Campina Grande, decola da pista 1-0, curva esquerda, saída Puca, transição Zipar, controle 119.35, torre 18.95, transponder 5-0-6. Gol 966, tá autorizado, 370, Campina Grande, da Pesulo 10, Neuma direto, Campina Grande. Vai decolada 1-0, vai de Apuca, transição de par, 1935 é o controle, 0895 é a torre, 5016, transporte. Correto. Correto, chama pronto estacionamento. Chama na próxima. Eu sei que a torre de Bravo. Ciente, livre táxi, em frente, segunda direita na Índia, Alfa, ponto de espera no zero transferência. Escutar essa transmissão, mas estamos sem um contato radar, ok? Mas no momento tem uma informação de paraquedista agora. Torre Salvador, placar 51960, duas trilhas do externo, baixar travado. 960, com aproximação, eu acho picha livre. Repita a mensagem. É o outro também, é 6321, lá número 2, para o pé de acionamento. Está passando o ATR-72 da tripa, sua cauda, assim que ele concluir aí, está autorizado para o time que chama tanto para o táxi. Ou chama a 6321. Meu. 6319 ou 1924. Guardião 08, prossiga o controle. Gente, prossiga o controle da rotatória. Quinesa 1014, contato radar estabelecido agora 21 milhas norte do ZR de Salvador. Boa tarde, livre táxi, posição 04, Patiosa. Livre táxi pro 04, confirma, tá? Posição 04 do Patiosa, livre táxi. 04, Moro, né, instrução, mantenha a posição antes do taxi Juliette, gol no 620. Mantenha o taxi Juliette no 620.